Cosmo 099, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1135 decimal 3. 360-1353, Jogu, 1099, tá, uma boa noite, senhor, obrigado. Boa noite. Oxené 6259, chama agora Recife, frequência 1128 decimal 35 e alterna 1125 decimal 1. Eu entendi, 12835, 1251, Oxené 6259. de Salvador, boa noite, eu chamei a 310, informação Whisky, cruzo 200, parou, 150. Acionar 6310, boa noite, acionei identificação, via Bomediono, desça para o nível 050. Via Bomediono, 050, alguma chance de voar ITAP? Autorizado, direto ITAP. Boa ITAP, eu chamei a 310. Da 6310, está autorizado a sinal do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, informe estabilizado. 2000 pés, 1097, autorizado o procedimento X-ray, chama estabilizado, eu chamei 310. Autoriza, libera a restrição em TAC para o 6310. Está livre, descida para 2000 pés, eu chamei 6310. Ciente, 6310. Oxané 6310, solicita para o 070 para evitar uma formação. Está livre de desvio, Oxané 6310, após desvio, vai Duna. Livre de desvio, após desvio, Duna, Oxané 6310. ILS avistando, Oxamea 310. Oxamea 310, completa a final do procedimento, Oxamea 2, Salvador, 118.95. 2195, uma boa noite, Oxamea 310. Oi, Salvador, boa noite, Oxamea 310, a 2 do externo avistando. Oxamea 210, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus 099, ajuste altímetro na 097. Pouso pistão na 0 com 10, 17, Oxamea 3, 10. Salvador, boa noite, Bono 096, tem informação ISC descendo, passa 220 para 150. Boa noite, Bono 096, aciona identificação via Bomed 1, desça para o nível 050. Via Bomed 1, identificou, desce ao nível 050. Oxamea 310, fala 5, libera primeiro direito, chama o Fala Salvador, 121, decimal, 9. Ah, liberando direito 219, Oxamea 310. Ah, senhorita, durante o flare, pouco antes da marca de mil pés, um pássaro cruzou a pista, não sei se, se o efeito solo jogou ele no chão, seria bom checar, por favor. Bem, iremos pedir gerar em flare para que faça uma revisão, Oxamea 6310. Obrigado. 1096, está autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, o ajuste 1097, está livre das restrições da chegada. Livre das restrições, descendo para 2017, autorizado ILS, ou 1096. Gono 096 estabilizado. Gono 096, complete final de taxiway, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre em 1895, Gono 096. Salvador, boa noite. Gol no 096 na final do procedimento. É que sim. Gol no 096, autorizado pouso, pisto no 0, vento 150 graus, 109, ajuste altímetro no 097. Gente, livre, pouso, cabeceira no 0, gol no 096. Sala 07, liberte primeira direita, chama o Sala Salvador no 21, decimal 9. Direita, 219, obrigado. Salvador, boa noite, 3197, ponto de espera da 90, pronto. 3197, autorizado, linha de colapso 90, vento 150 graus, 099, boa noite. A linha coluna 0, 3197. Visão 97, decolou aos 24, chama o controle de Salvador no 20, décima 8. 08, Santos, 97. Não, PEB, descendo em quadrado 160, approaching at all. É posto de ar, 02, Alpha, Scott Cadet, clear the bomb for arrival, descend 4,000 feet, QNH 1017. Descend 4,000 feet, QNH 1017, on a bomb for arrival, approach 01 Alpha. Controle Salvador, voa da 3197. Bom, 3197, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 340. Salvo 1, 340.